Divulgue conosco 77981235083. WhatsApp. A composição é do vaqueiro, mas o sucesso é do meu mix, é do fole. Voz é do fole. Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente. Eu vou fazer forró igual o de antigamente. Eu vou fazer forró totalmente diferente. Vou fazer forró igual o de antigamente. O palco era uma mesa. Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem no interior. Olha o paredão do Paulista. Fazer forró totalmente diferente. Vou fazer forró igual o de antigamente. Eu vou fazer forró totalmente diferente. Vou fazer forró igual o de antigamente. O palco era uma mesa, salão era um terreiro. Poeira levantando, tata o sanfoneiro. O palco era uma mesa, salão era um terreiro. Poeira levantando, puxa o fole e sanfoneiro. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. O taco dele, Zé, sei que o forró mudou. Forró de cabra macho só tem um